EA, esta é a sigla. Objetivo: ter consciência e chegar a Deus contando até 6 para não perder a cabeça. Demônios da rima, nem abaixo nem acima. Estamos em contagem progressiva, além do expressão ativa. Não regredir, e sim partir pra cima com consciência e paciência. CAC, PANJ, CLD, TR e MP. Aos aliados FDC, homens revoltados estão na ira dos anjos. Anjos da ira, a Zona Oeste é o tema.